seu proceder pra sobreviver. Ousar, lutar e vencer. Esse é o proceder pra sobreviver. Na rota dos meganha, mais um neguinho de cabelo rasta que apanha sem motivo. Você periférico é perseguido nas ruas da norte e da sul. Mão na cabeça, olha o Baku, humilhação. Altas cabeçadas no capu da viatura, as ruas não são mais seguras. Se é que já teve segurança, lembrança de infância na periferia. Grito, correria, dor e agonia. É embaçado quando lembro do passado. Fico meio indignado, mas deixa quieto, tá ligado? Deus que sempre esteve ao nosso lado, dando perseverança na periferia. O que não falta é esperança de melhora. O fim da violência, das drogas, ainda iremos dar a volta por cima. Prossigo mandando a rima, sem desacreditar. Sou como o meu povo, não desisto de sonhar e lutar pela paz. Corra atrás, pois eu sei que com Cristo sou capaz. Não irei desistir, seguirei com a certeza que ainda iremos sorrir. Não temporariamente, mas sim eternamente. Sigo em frente com ousadia, na esperança de um novo dia. Lutando e vencendo, com Cristo sobrevivendo. Lutando e vencendo, com Cristo sobrevivendo. Ha! Sobrevivendo. Ousar, lutar e vencer. Esse é o proceder pra sobreviver. Ousar, lutar e vencer. Esse é o proceder pra sobreviver. Ousar, lutar e vencer. Esse é o proceder pra sobreviver. Ousar, lutar e vencer. Ética, ação profética, nação periférica. Ousar, lutar e vencer. Este é o proceder. Ousadia, palavra-chave na periferia. Sem guela e sem estia, só quem é tá ligado, tem que ser ousado pra entrar no barco e enfrentar a maré. Tem que ter fé e ser de atitude pra ficar de pé. Não vem pra comédia, se subiu no cavalo não puxa rédea. Tenha coragem, te confere e fique em vantagem sobre o inimigo. Ouça o que eu digo, jamais se dê por vencido. Seja destemido, pegue o armamento e siga a trilha firme na guerrilha. Fique atento às armadilhas e ciladas. Saiba que o inimigo jamais ataca a cara. Ele só age na camuflagem, só ataca na pilantragem, te mostrando uma linda paisagem. Querendo te iludir, ele quer te persuadir. Quer ver você cair, não queira no caminho dele seguir, dele seguir. Caminho faz caminho mortal, não escute a voz dele, mas escute o conselho do general. Não desvie pra esquerda e nem pra direita, sabe é o soldado que o conselho aceita. Pois vivo permanecerá, e se vier ataque sozinho não estará. Pois um poderoso exército com ele está, o exército celestial. Saiba que a nossa luta é espiritual e não carnal. Entenda o que quero dizer, a carne pode morrer, mas o espírito eterno irá viver. Não tem mais o que mata o corpo e depois não tem mais nada pra fazer. Mas a esse temer, o que mata o corpo e o espírito de uma vez. Saia da mesquinhez e tenha uma nova vida. Entre na terra prometida com ousadia. Lute e vença e conquiste a recompensa. Com ousadia, lute e vença. Ousar, lutar e vencer. Esse é o proceder pra sobreviver. Ousar, lutar e vencer. Esse é o proceder pra sobreviver. Ousar, lutar e vencer. Esse é o proceder pra sobreviver. Ousar, lutar e vencer. Pegue a espada e a armadura, lute no nome de Jesus, que a vitória é sua realidade. Não inclua, Deus não gosta de covardia. Lute e vença com ousadia. A volta do Messias não é tardia. É chegado o dia, sobre as nuvens ele vem. E veremos quem é quem, aqueles que não se deixou levar por uma nota de 100. Tem 50 reais, com ele só vai subir os guerreiros verdadeiros. Que o reino de Deus buscou primeiro, ao invés de fama, dinheiro, status. Aqueles que o serviu de fato, em verdade que foi ousado e não covarde. Mas pregou o evangelho em toda parte, não se prendendo à religião. Verdadeiro cristão, não vivendo só de palavra, mas vivendo em ação. alimentarei dos manjares celestiais. Portanto, buscai força no Pai pra mudar sua vida. Nunca é tarde demais, não se retrai. Portanto, lutai com ousadia, faça a diferença e com Cristo vença. Ousar, lutar e vencer, esse é o proceder pra sobreviver. Ousar, lutar e vencer, esse é o proceder pra sobreviver. Ousar, lutar e vencer.